vamos cantar para a eterna rainha Marília Mendonça. Mesmo se me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, negaria até o fim. Quando você chega perto, me desconcerta, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos. E aí? Eterna.